8-5. Have a good day. llegó una mierda, ¿sabes? Uno me ha sacado una vez muy bien. Bueno, yo sé que ya está ahí de previsto para Puerto Seguro. Está ahí, obrigado. ¿Estás a cuadrar todos los pasos con la autoridad de ir a andar Puerto Seguro, ¿qué? Si hay tienda, no funciona, los otros no funcionan o horarios. Obrigado, ¿no? Está un poquito de ustedes de call out 45. Sí, yo sé que aparece aquí en el sistema, es contacto. Obrigado. 5975, chegada Mari, deixa para o nível 050. Pirata ITAP 5975. À direita, aciona 5415, frequência do controle 120 décima 8. de controle. Passando em direção aos corredores, Caixa Prego, Vera Cruz, Interlagos, até 50 São Visuais. Toque para frequência livre, coordenar com alguns tráficos, se houver, na área de Vera Cruz. Reporte nessa frequência após o cruzamento através de Vera Cruz. Gol 1759, autorizado para Guarulhos, via Pesolo 10, Taubaté, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, após Leda e Mótima. Aciona 5420, frequência do motor de Salvador 120, décima 8. Para o feedback acionamento, portão 0. Gol 1649, né? Escuta. Gol 1649, São Salvador. Autorizado para Porto Seguro, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, tensão Leda e após voo direto seguro. Aciona 5432, frequência do motor instalador 120, décima 8. Afirmativo, Porto Seguro 360, via rota do plano 10, curva à direita, decola da pista da El, Leda e voo direto seguro. 5432, 108, controle. Correto, voo no 649, chame para o pushback, estacionamento, portão 612. Chama nenhum. Sete corredor, Caixa Presos, Vera Cruz, Interlagos, reporte Paris e Zulofândia. 2, 3, 4, 4, 4. Azul 4, 2, 3, 4. Obrigado para Recife, via Up, Azul 1, 7, nível de voo 350. Escola da pista 1, 0, primeira curva à esquerda, saída Pucajamo, Aracaju. Aciona 5, 4, 3, 1, frequência do controle Salvador 1, 2, 0, décima 8. Correto, Azul 4, 2, 3, 4, me parece que tiver funcionamento, faz 3. Paulo, bom dia, Azul 2783, informação próxima. Azul 2783, tá? Pronto, copy. Afirma. Azul 2783, autorizado para a vitória da conquista, conforme rota do plano de voo, nível 200, decola da pista 10, primeira curva direita, saída Arbor, após Elefa. Aciona 5426, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado 200, conquista. Eu falo da 10, curva direita após a borda Elefa. Sequência, acionado 5426, controle 1208, Azul 2783. Correto, Azul 2783, apenas confirmando, conforme rota do plano de voo, após Elefa, voa Opló. Afirma Elefa, Opló, Azul 2783. Correto, Azul 2783, chame para o tiver funcionamento, faz 3. Trabalhamos, 2783. Ainda está passando um pare, mantendo o nome que é isso aí. Chegou a Faíndia, aqui é a ponte rotatória, só no tráfego, pegou 2 horas, 3 milhas, um helicóptero aqui, a ponte rotatória. Frente do tráfego, chamada rotatória. De hotel, José Serra, confirmando, é Manati? Pronto, cópia. Abaixo do hotel Gilete Serra, está autorizado para a plataforma Manati, conforme alto do plano, está 1.000 pés, decolada 1.7, vem na curva direita, corredor Axé. Aciona 5421, frequência do controle 120, décima 8. Chama na 1-1-8-9-5, graças. Foi só Zulu Alfa Índia. Zulu Alfa Índia, reporte final normal da pista 17. Reportará final 17 Alfa Índia. Agora a torre 118, decimal 95. Baixa uma torre, grato. Oi, Papa Romeu, Hotel Golf. Hotel Romeu Golf, prossiga. Tá, próximo, está de azeira, retornando em imagem. Romeu Golf, ciente, aproximação para Enrimar. Esteja atento ao Romeu Vitor 1-0 na final da 1-7. Ok, ficará atento ao hotel Romeu Golf, para manter 500 pés. Final 1-7, Alfa Índia. Zulu Alfa Índia, autorizado pouso, pista 1-7, vento 1-50 graus, 1-0. Liso 5975, Liso LS, chama torre 118, decimal 95. 295-5975. Zero, via parte principal, TAC 3, India Alpha. Então, pode esperar, chama torre em 118, decimal 95. Ajuste agora, 1018. A gente informou o tráfego agora aproximando para 1-7, passando 700 pés a uma milha da cabeceira. Já avistado, aguarde autorização de pouso para 1-7. Guardando 5975. Rio 5975, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-50 graus, 1-09. Autorizado 1-0, 5975. Joga primeira direita, bate sim. O meu Golf ciente, frequência livre. Rio 5975, solo aos 34, livrar a pista 1211. 1211, livrar 5900. Plano Pantera do 0283. Passarei do 2223, autorizado a alinhar e manter pista 1. Bem, mantém 2223. Rio 5975, livrou. Rio 5975, bom dia. Autorizado táxi para o Pátio 3 e a táxi 6, Alfa e Kilo. Posição prevista, meia dúzia Lima, atente ao sinalizamento. Pátio 3, Alfa Kilo, meia Lima, 5975. Passarela do 2223, decola os 36, controle 120, decimal 208. Bom dia, João, 092, chegada a Mari, desça para o nível 050. Controle Salvador, passarela 2223, bom dia, Árvore Lefa, não cumpre o perfil da saída. O passar 2223, suba da presente para nível 180, após passar 4.000 pés, direto posição eleva. Após o 180, direto eleva, 2223. O início do táxi que eu já informo, gol número táxico. Entra na barra, no 649. Doutor Juliette Serra, confirme se decola da presença ou ingresso na pista. Está autorizado o ingresso na pista, 1-7, o vento 1-4-0 graus, 1-0-9, reporte fora do som. 759, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0. Via parte principal, taxi Índia, no ponto de espera acima da torre, 1-18-95, ajuste no 018. Autorizado, via parte Índia, ponto de espera de torre, autorizado, ponto de espera de torre. Voo 1649, coordenem com a equipe de sol, após a passagem do 737 da companhia, em direcionar a semi-taxi. Você vai saber quando eu vou achar o táxi, do 649. Chame controle 1208, decolor 39. Para controle 120, decimal 8, passou de letra. Pronto para cópia. Será 9970, autorizado para Teresina, via UPSULU 20, nível de voo 340. Saída Momo, transição Nenhi, decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Aciona 5413, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Teresina 340, exterior 120, saída Momo, Nenhi, pista 10, curva à esquerda, 5413, 120 motores. Correto, Federal 9970, confirme transição. Posição, transição é Nenim. Correto, Federal 9970, chame para o tiver acionamento, pode crer. Agora, continua, obrigado. Coluna 759, bom dia, está autorizado a linha e decolar pistão 1-0, ventona 50 graus 1-0, não. Salvador, é o Papatango, MAC X-Ray 90, posição remota 13, solicita autorização de reboque para a posição de número 9 no pátio principal. Este MAC X-Ray 90, autorizado o reboque, reporte ao término, por portão 09. Certo, reportarei. Volo 649, autorizado o táxi para ponte perto da pista 10 e a parte principal da Taxi Índia. Para ponte perto, chama a torre 118, décima 95, ajuste 1018. Ativo de táxi, a parte principal, tiro para o portal 1845, Uno 759, decola aos 43, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, gol 1759. Salvador, gol 1759, cruzando o Mises, dentro do BR. 759, contato radar, suba para o 360, saída da EL. 360 da EL, gol 1759, possibilidade de uma proa mais à frente. Ledo, Mótima. Após 2000, Zé Dael. 2000, Dael, gol 1759. Pilote Romeu, reporta visual com CAB. Com CAB, cruzando o timbre, alivando o eixo, mais direção não. Sim, tira essa pilote sobre o voo no CAB. Firma, né? Sobre a paralela, 500 pés, papapá, mais direção não. Tente. Taxiando para o ponto de espera, direcionar feedback semi-taxi. Proa direta de conquista para o 2223. Tente manter a letra. Mantém. Começa a passar o fim na descida, gol 1-0 bastante. Tente, doce manter 050, gol 1092. O Bravo, o informe Serra, desça para 2.000 pés e ajuste 1-0 no 8. 2.000 pés, 1-0 no 8, Bravo. O Bravo Uniforme Serra, reporta no localizador. Reportará no localizador, Bravo Uniforme Serra. Pássaro 2223, sua, para o 180. 180. Bom dia, autorizado alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-50 graus, 1-0 não. Eu ia decolar, isso é mais nada. Solo Fortaleza, eu tô 3830, a informação, Fox Trot no portão 7, bom dia. 3830, confirmando destino Fortaleza? Afirmativo. Não, Recife, é o 3830. Gente, 3830.com. Afirmativo. 3830, autorizado para Recife via Upslo 17, nível de voo 330. Saída Puca, Jamo, Aracaju, decolada pista no 0, primeira curva à esquerda. Aciona 5444, frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizado Recife, nível 360, via Pesolo 17, decola da Pucra, Jamo, Aracaju, com curva esquerda, cabeceira no 0, transponder 5444, seu controle no 20, decimal 8. Correto, seu 3830, chame para pista de acionamento, portão 7. Demorado, portão 7. Salvador, é o Papatango, Mike X-Ray, novembro, informe o término do reboque na posição 9, pátio principal. Quente, Mike X-Ray, novembro. Graças, bom dia. Gol 1649, decola aos 47, controle 120.8, bom fim. 208, bom dia, seja. Redução para 1-7-0 mais. Recebo 1-7-0 indicada, voo 1-9-0-3. Estabilizou o localizador, o Bravo Uniforme Serra. Bravo Uniforme Serra, torre 1895. 7-2-9-5, Bravo, bom dia. Quanto você voa no 7-5-9? Bravo Uniforme Serra, estabilizado o localizador. Bravo Uniforme Serra, torre ciente do tráfego, confirme a próxima para 1-7. Seria possível. Para 360, seja da EL. 360 da EL, 1-9. Prossegui para 1-0 ou para 1-7? Bravo Uniforme Serra, prossegue para 1-7, cara. Ciente, reporte para cancelamento do plano, Bravo Uniforme Serra. Visual para 1-7, pronto para o cancelamento. Plano instrumento cancelado aos 48, Bravo Uniforme Serra, está autorizado curva à esquerda, reporte base para final da 1-7. Está curvando à esquerda, reportará ingressando na base pela direita da 1-7, o Bravo Uniforme Serra. Após o Lua Serra, no entrado no setor reportar de conhecimento do controle, tem sequência livre, chame para regresso. Azul 4234, bom dia. Autorizado alinhar e decolar a pista 1-0. O vento 1-50 graus, 09 nós. Azul 4234. Tarde da 1-7, o Bravo Uniforme Serra. Bravo Uniforme Serra, ciente ainda novo estado, informa pista 1-7 livre, vento 1-50 graus, 1-0 nós. Ciente do vento, pista livre, Bravo Uniforme Serra. 3, puxa o cancelamento. 92783, tem estacionamento, reporte pronto, pode estar aqui. Gostaríamos do 2783. Alô, uniforme Serra, agora avistado, pouso autorizado, pistão na 7, vento 1, 40 graus, 119. Dentro do vento, curta sinal da 7, bravo, uniforme Serra. Azul 4234, decola 50, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, chega até bom dia, 4234. Salvador, bom dia, Azul 4234, Pucajão, Aracaju. Azul 4234, contato radar, suba para o 350, Santa Puca. A Puca, 4350. Lista 4234, totalmente visual, pode voar, Aracaju, ou Jamo? Bravo, uniforme Serra, solo ao 5-1, autorizado curva à direita para o Pati 5. Bom dia. Azul 223, tudo mantendo 180, chama Recife, 260, alterna 288. 60-282. 1-0-9-2, ainda não avistado, informo, corrijo, avistado agora, ponto autorizado, pistão na 0, vento 140 graus, 109. Livre força para o voo no 092. Gol 1649, Recife 251, alterno 3395, gol 1649. 251, 3395, é passado. Azul 2783, autorizado o táxi, reporte para ingresso do pátio principal. Reporte para ingresso do pátio principal, Azul 2783. Passando o Mike Charlie Alpha, confirme radial de áudio de saída enquanto as milhas se afastam. Será coordenado, confirme nível solicitado? Gente, aguarde coordenação e cópia. Pátio principal, azul 2783. Azul 2783, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia. Quando próximo, chame torre em 1, 18 decimal 95, ajuste 10 no 8. Rio em 18, pela Índia, ponto de espera 1895, azul 2783. Alô, Salvador, é o Rio 5975, a Gol, autorização Fortaleza, solicita 390, vira para o lado. Rio 5975, aguarde cópia Fortaleza. Bom dia, autorizado táxi via Taxi Foi Alfa, reporte antes da Juliette. Azul 2783, bom dia, autorizada linha de decolar pistão 10, vento 160 graus 099. A linha decola 10, Soniac, nível 190, decola pistão 7, curva esquerda, no perfil da saída Momo, após direto, negativa saída lotar. A célula transponder 5453, frequência do controle de Salvador em 120, decimal 8. 25, obrigado, Tango Mike Charlie Alpha, protegimento correto, confirme pessoas a bordo. Para acionamento, táxi, tripulagem, chame torre em 118 decimal 95, ajuste no 098, bom voo. Sexta 3230, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Taxi Índia, quando o próximo chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 098. No 098, só autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera 3230. Bom, no 092, reporte visual que foi retratado, taxiando via Pátio Principal para o ponto de espera. Após a passagem do tráfego autorizado em ingresso, Juliette, posição 05 indicada. Após a passagem, Juliette, para o portão 5. Só passando o Mike Charlie Alpha na escuta do solo. 5975, temos preso autorizado, o nível 350. Copia, aguarda a nova autorização. Não, aguarda 390. Sim. Azul 2783, decola ao 58, controle 1208, bom dia. 2208, bom dia, Azul 2783. 5975, pronto, copy. 1 via Pesulu 19, nível 3, zona 0. Perfil de saída Momo, transição Froti, pista no 0, primeira curva esquerda. Transponder 5451, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Utilizado Fortaleza 310, Pesulu 19. Momo Froti, 10 à esquerda, 5451, 108, 5975. E o 5975, cotejamento correto, reposto pronto para o acionamento. 800 da Árvore Azul 2786. O Azul 2783 tem condições de compra e registro superior da árvore? Firmo. Vai ter número 5. Santana, pronto. Capitão 03830. Bom dia, TAN 3830. Autorizado a linha e decolar, pista 1-0. Vento 150 graus, 099. A linha decola, capitão 1-0, TAN Chegado ao chaleiro 6312, aguarde o TAP. O senhor está com o número 1, porém temos uma aeronave na saída árvore que fez aqui com o aeronave do senhor, que o senhor está presente e TAP é o número. Negativo autorizado. O controle apenas está informando o motivo de não autorizar a presença para os TAP no chaleiro 6312. Vai voar Elefa, azul 2783. Azul 2783. Prossiga, Azul 2783. Está liberada a restrição do 110 para poder acelerar? livre, o som vai ter condições de cumprir a restrição? Não, se tiver que cumprir, está fazendo para. Se for autorizado, vai acelerar para melhorar o desempenho da aeronave. Sim, está livre, já desde a decolagem. É, que não foi informado. Obrigado. Azul 9169, identifica a chegada bom, subida para 4.010, registro 908. General 9970, autorizado o táxi para o controle de espera da pista 0, 0.30, para o próximo chamamento em 1118, deste